Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer. Forte até o infinito, ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o nosso inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória, de paz, Deus de glória, Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se ele soprar, faz o inferno explodir. Sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o som. Seu braço é capaz de parar num trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o nosso Deus. Ele faz o que ele quer. Já fez cansar o nosso inimigo. Jeová, ele é Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Faz a água subir, e se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o sal. Seu braço é capaz de parar no trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega homem sem Deus e derrama o sol. O seu braço é capaz de parar um trono.